Antiga 63, pra quem não conhece, aperta o play. Ouça aí o rap do lado dos irmãos, uma pá de sangue bom. Aqui Cauã com a bombeta da função, rimando a verdade, quem não é pode correr. Na humildade vale a pena receber o som que vem das ruas da antiga 63. Aí meu pai, cê tá de parabéns. No clipe do retrato você representou. Vi que o sistema por aqui não te brecou. Você é meu espelho, rima aí pros louco ouvir. Aí povão, aumenta o som, escuta aí.